Faz um pagodinho pra nós aí. Joga na palma da mão. Agora arrasta três. Enlouqueci de saudades de você. Você toda se achando, me estopava e não queria nem saber. Quebrou a cara, mas um mascote que queria curtir som. Agora vem toda tem voz carinhosa implorando meu perdão. Se você acha que bora do meu amor, eu vou te perdoar. Pode tirar do seu cavalinho da chuva, se não ele vai molhar. Meu coração está com um sinal fechado no vermelho. Você desaparece porque a partir de agora eu não quero mais te ver. Agora nessa tá de mim. Me agradecendo agora desapareceu, mas você só me enganou. Agora nessa tá de mim, mas eu não vou te dar meu amor. Me agradecendo agora desapareceu, aí as turbinas do choro. Te perdoar. Pode tirar seu cavalinho da chuva, senão ele vai molhar. Meu coração está com o sinal fechado no vermelho pra você. Desaparece porque a partir de agora eu não quero mais te ver. Agora passa atrás de mim, vá. Me agradecendo agora. Obrigado!